3, decolou 59, chama o controle em 120, decimal 8. 208. Salvador, é o azul 4071. 071, boa noite para Campinas, nós temos aprovado 360, copia? Copia 360. Autorizado 360, Campinas, via Pesulu no meia, decola da 10. A curva é a direita, saída da Elba e da Brice. Controle opera em 199, decimal, confirmando. 1208 é a frequência do controle. E aciona 5404 no transponder, Cotejo. Autorizado Campinas, 360 ao nível, Upper Zulu 16. Saída vai ser da pistão 90 com curva à direita da El Leda após Brise. Controle Salvador 208 e o transponder 5404. Correto, condução também para o estacionamento, confirmando o 01. Chamará e só no gate 1. Sim. Nós já tínhamos autorizado o Boeing da Gol iniciando 8 e após mesmo iremos autorizar o seu número 2 do setor. A 3603 decolou agora ao 01, 119, correção, 120, decimal 8, a frequência do controle. 208, boa, 3603. Para o táxi, o Gol no 885 com 155 a bordo, 3 horas e 52, alternativa Galeão. Via Pátio, Índia Alfa, ponto de espera, chama a torre, na frequência 186, estado 0-3, bom voo. Via Pátio, Índia Alfa, ponto de espera, 186-0-3, obrigado, bom trabalho, Gol no 885. Passarei 2224, livre por estacionar, Samitaxi. Salvador, muito boa noite, Gol no 85, próximo ponto para dar 1-0. Gol no 805, muito boa noite, a linha decola pista 10, o vento é de 130 graus com 39. 85, a linha decola pista 1-0, Gol no 85. Sim, se prossegue via pátio em Delphi, ponto espera torre no 86, estado 10-13, bom voo. Pátio Índia, Alfa, 186, obrigado. .85 da Gol, decolou agora ao 08, 120, decimal 8 é a frequência do controle. 208, obrigado, boa noite, 85. Boa noite. Paredo 2224, a linha mantém. Correção, a linha decola, pista 10. O vento é de 1-20 graus com 3 nós. Salvador, 35216, tá na puxa para a América. Exato, tome tá. Tomar ataque, 35216. Paredes 2224 decolou aos 1-0, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, boa noite. Boa. Torre Web 5810, transfere estabilidade. 5810, reporta trem baixado travado. Baixado e travado. Gente, estou no visual, tem livre pouso na 10, o vento é de 1 ou 2 graus, com 2 nós, Web 5810. Ah, poderia confirmar se a pista está molhada? Afirmativo, pista molhada. Ok, obrigado. Salvador, 35216, Paulo Táxi, 68 a bordo, 350 da autonomia, alterna Salvador. O 216 prossegue táxi via Alfa Índia e no ponto de espera chama a Torre 186, estado no 03. Alfa Índia, 186 no ponto de espera, na 0352. No sala, zona meia, livre direito, no 21, decimal 9. 1219, F58, 10. Boa noite, F58, 10, livrou. 510, prossegue táxi de Alfa, reportando os brasileiros. Alfa, Brasileiro. Salvador, muito boa noite, eu tenho 5216, passo o ponto de entrega da 10, pronto. 5216, a linha decola pista 10, o vento é calmo. Gente, a linha decola da 10, eu tenho 5216. Website 5810, prossegue via Juliette para o 04. Juliette 04, web 5810. Boa, Salvador 1. Boa, é o TAM 3662, agora vai para Natal, nível de voo 370 para o piso. Gente, dá isso. Natal está autorizado, 370, via Pesulu 10. Decola da 10, curva esquerda, Cucas e Par é a saída, o controle opera em 1208. Aciona 5417, contexto. Autorizado. Natal, nível de voo 370, via Pesulu 10, decola da 10, com a primeira curva esquerda, Cucas e Par, 1208. O passo no 7, confirmando, a posição é a 9 ou 08? É 9. 9, sim. Então, quando o seu em posicionamento no 09, então 3662. Você vai informar quando tiver que acionar no 3662. Decolou 20, 120, decimal 8, frequência 4. Controle, 120, decimal 8, obrigado, bom trabalho. Salvo Salvador, Azul 4071, está no Kitchen, o Spectre está dentro. Está autorizado, semi táxi. Chama pro táxi, 4071. Boa noite, Solos de Salvador, Oxanel 6310, com a informação Eco, autorização 350 Recife. Autorizado Recife 350, via pelo ISC 58, decola da 10, curva esquerda, Fuca, transição Aracaju e saída, controle opera em 1208, confirmando, aciona 5415, contexto. Gente, o Xanem 6310 foi autorizado nível 350 para Recife, decola da pista 10, saída Puca, transição Aracaju, na Peru ISC 58. 1208 é o controle de saída, 5415 Transponder, o Xanem 6310. Correto, quando eu pronto, eu impulso para estacionamento no 07. Vai chamar o Xanem 6310, obrigado. Azul 4071, tá? Passando para o táxi, 99 a bordo, 3 horas e 30, Ribeirão Preto. Só segue via Inter Alfa, ponto espera torre, 1986, estado no 013, Azul 4071. Inter Alfa, ponto espera 26, para aí. Bom dia, boa noite, tá 3858, autorização. 3858, boa noite, está autorizado Fortaleza, nível 370, via Pesolo 19. Decola 10, curva esquerda, Momo Froti, é a saída. Controle opera em 1208, aciona 5421 no Cotriz. 370, Fortaleza, Peru, Pesolo 19, decola da 10, curva esquerda, Momo Froti. 1208, 5421, transponda. Correto, condutor, também em posicionamento, confirmo o gate. Gate número 3, chamaremos pelo próximo, obrigado. É o Azul 4071. 4071, muito boa noite. A linha decola pista 10, o vento é de 0 graus com 2 nós. A linha decola da 1 a 0, o Azul 4071.